Amanhecia meia-noite como outra qualquer. Até o carcereiro adormeceu, mas não, meu Deus. Quando Paulo e Silas cantavam um cântico de adoração, as cadeias caíram por terra, abriu-se a prisão e todo lugar estremeceu. Louve que as cadeias vão caindo, louve despedaçando todo jugo, louve que o encarcerado vê libertação. Louve, vem um anjo e abre a porta. Louve, hoje é o dia de resposta. Veja o poder da manifestação. Parecia meia-noite como outra qualquer. Até o carcereiro adormeceu, mas não, meu Deus. Quando Paulo e Silas cantavam um cântico de adoração, as cadeias caíram por terra, abriu-se a prisão e todo lugar estremeceu. Louve que as cadeias vão caindo, louve despedaçando todo jugo, louve que encarcerado vê libertação. Abre a porta, louve, hoje é o dia de resposta. Veja o poder da manifestação. Louve que as cadeias vão caindo, louve despedaçando todo jugo,